Agora pela Rede USP de Rádio São Carlos, com a USP FM desta localidade, comandando para São Paulo, para a USP FM da Pauliceia Desvairada e Ribeirão Preto, para a USP FM da capital do chope, da capital do café, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Vamos ler agora ele que é musicista, ele que é maestro, ele que é regente da banda do nosso tiro de guerra aqui em São Carlos, o maestro Eliel Balbino da Silva, conosco nesta manhã. Ele gostaria de ouvir coisas bonitas que falam de São Carlos, como esta gravação da banda João Faber aqui da cidade de São Carlos, conduzida pelo maestro Robertinho Mori, que também é vereador, do Vicente de Paula Kep, poeta e professor, um hino a São Carlos. Na pedida Mário Zan com seu conjunto, dele Mário Zan, homenageando a nossa Super Cap, a nossa Pauliceia Desvairada, com o quarto centenário. Ainda para ele, que é maestro, musicista, regente da banda do TG de São Carlos, uma pessoa muito bem relacionada, uma pessoa que tem alto nível musical e que gosta das coisas boas, arranjo Rubem Pérez, o popular Pote, conduzindo seus músicos, destacando o conjunto vocal Titulares do Ritmo. Esta gravação foi feita em homenagem à nossa cidade quando São Carlos completava 100 anos de existência. Do Ézio Paloni, que é vivo para a satisfação nossa e são carlense de coração, esta pedida, esta pérola, centenário de São Carlos para ele. Ele é o Balbino da Silva. glória de Deus. Fidei a lista dinâmico e fascinante, com tua nome de Atenas Paulista, a grandeza dos dias presentes, a nobreza reflete dos teus fundadores, que revivem resolventes os atos dos seus sucessores. 100 anos, centenário de glória, e teus filhos ilustres, bandeirantes fadados, gravaram, indelével na história, com a mesma pujança dos antepassados. 100 anos, a cidade plasmaram na forja candente de trabalho e ardor, e humanizaram pela cultura e pelo amor. Febril bandeirante, com seu sonho ardente passou. Fundou 1000 cidades distantes, criou o país que sonhou. E todas, porém, uma existe, São Carlos Juvenil. Que pela sua beleza, é a cidade sorriso do Brasil. Por onde febril bandeirante, com seu sonho ardente passou. Fundou 1000 cidades distantes, criou o país que sonhou. E todas, porém, uma existe, São Carlos Juvenil. Que pela sua beleza, é a cidade sorriso do Brasil. Cidade plasmaram na forja cantante de trabalho e ator. Eles a humanizaram pela cultura e pelo amor. Você, gente ouvinte, não ouve uma música qualquer. Nós também não tocamos qualquer música. O que há de melhor em música? Um jardim, um coreto, a música e a saudade. E a nossa Lafique Imóveis, terça-feira vindoura, estará em festas, pois a diretora da Lafique Imóveis, Dona Maria Alice Bittencourt, estará recebendo os parabéns a você, de seus familiares, de seu sócio, Sr. Dario de Barros Carvalho, de toda a equipe da Lafique Imóveis e também das suas inúmeras amizades. Dona Maria Alice Bittencourt, que tem aquele finesse no trato, ela que realmente é bastante querida, ela que é bastante admirada pelas suas qualidades profissionais, recebe também de nossa equipe, de um jardim, um coreto, a música e a saudade, todas as felicitações do mundo. Parabéns, empresária Dona Maria Alice Bittencourt, diretora da Lafique Imóveis, pelo ciber que dar-se-á depois de amanhã. Mas vamos nós com música. Ele é publicitário, ele é uma pessoa de envergadura bastante mica. Estamos do nosso gentil ouvinte, Sr. Jorge Issa, que nos acompanha pela internet, aonde ele estiver aos domingos. Ele reside aqui em nossa cidade e ele gosta das coisas boas da música popular de ontem, como esta gravação maravilhosa, arranjada pelo maestro Borba, com Francisco Egídio, do poeta Noel Rosa, Feitiço da Vila. Que gravação linda! Severino Araújo com seus músicos e a sua tabajara. Arranjo do Severino Araújo, composição do bom baiano Dorival Caymmi, início das gravações da Tabajara,